Então 9096, via chegada ao Palmed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. O Xanay 6210, reduza para 1809, tráfego que o precede na aproximação 7.9 milhas com 1.40 de ground speed em redução, Boeing 737-800. Panema 2190, complete novo procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118 decimal 6. Azul 2718, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento em LF X-Ray, da pista 10, responsabilizada. Xanay 6210, continua a aproximação, aguarde pista livre. 2190. 1869, solo 0612, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 211, boa tarde. Solo Salvador, 1869. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Primeiro pouso, 6210. autoriza direto, Duna? Autorizado, Duna. Gol 9096. 9096, autorizado direto, Duna. Obrigado. Chame 6210, solo 09, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Chame 6210, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. T2718 estabilizado. Afirmativo. Complete o nosso procedimento, chame em Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6. Boa noite, recentemente. Boa noite, concurso. Torre Salvador, boa tarde, T2718. Estabilizado nacional do ILS incluído 0. Caso 2718, vento 100 graus, 07 nós, avistado, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, azul 9096, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento ILS fluido. A pista no 0, reposta autorizada. 2798, solo 13. Livre pista direita, chame solo Salvador. 121, decima 1. Livre na direita, solo 21, azul 272. Salve Salvador, boa noite, azul 272, livrou. Azul 2718, autorizado, táxi, Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, Azul 2718, boa noite. 1166, via chegada Palmeira de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0 no 2. Alfa 50, revisor, com ajuste, voo 1166. 1166, tem condições de voar na proa de dunas? Autorizado. Papá Romeu, Serra Azul, Eco? Papá Romeu, Serra Azul, Eco, mantém-se em condições visuais. Acione código transponder 0142, ajuste na 012, reporte visual, com a RMA. Qual o metal azul é? Confirma o tipo de equipamento PLB? Metal Azul Eco, troque código transponder para 0140. Graças. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6143, informação livre. Chanel 6143, acione identificação, livre desvios, após desvios, voe PONF, autorizado descer até o nível de voo 060, ajuste na 012. 060, livre de desvios após desvios, bom. Perdeu contrato com o centro Recife, está cruzando 200. Mais formações da nossa direita de bom, senhorita. O ideal para nós seria agora a posição pelo. O Chanel é 143, sim. Autorizado a proa de pelo, reduza para 2509, número 3 na aproximação. Aguardo pelo, 259, 6143. Está 9096, completo o procedimento LSX, chama agora todos, na frequência 118, decimal, 612. 2096, está 9096, boa. Está 9016, tráfego estádio, está livre, autorizado o pouso, piscina 0, vento no 20 grau, 079. Autorizado o pouso, está 10. Controle Salvador, boa tarde, é 1645, informação, Whisky. 1645, acione identificação, esse mantém o 070, ajuste o altímetro no 092. Confirme o retorno de desvios? Positivo, pequeno desvio à esquerda para utilizar formações, mas desceu o 070 com 1092 na vista. Afirmo. Pode ir, está autorizado por hoje gelo? Afirmo, reduza para 250 nós, Gorno 645. Reduzindo a 250, mas não entendeu, senhor. Pode voar na Proje Pelo, após desvio? Após desvio, é autorizado voar pelo. Após desvio, pelo, reduzindo a velocidade, é baixo. Uno 66 desse, mantenha 2 no pé, ajuste a última trono 0, no 2. Autorizado, final do procedimento LS X-Ray, pista no 0, informe estabilizado. 2000 com L12, reportando estabilizado no X-Ray, Uno 66. Uno 643, desce e mantenha 050. Uno 643, desce e mantenha 050. Xanai 6143, desce e mantenha 050. 050, 6143. Uno 645, desce e mantenha 060. 060, 645. 90, 16, no solo 21, libera direito, no 21, desce uma 1. 90, no meio, vai chamar 1, 2, 1, 1. Afirmo. Portão 96, táxi via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6

meia dúzia. Solicite instruções para o ingresso no circuito de tráfego. 118, meia dúzia, certo? Boa noite. Papa Romeu, Sierra do Leco, prossiga. Aviso ao campo, Sierra do Leco, se autorizado, está aqui 1 mil para tipo de tráfego. Vai rimar. 8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado. 0, 2, 2, reportar a visão, Leco. Oi, Salvador, muito boa noite, 1996 da Gol, estabilizado. 1996 do estado, pouso autorizado, fica na zero, vento 100 graus, 0619. Livre pouso, Gol 1996. Após a posição pelo autorizado, interceptar o GDS, funcionário 6143. Após pelo, foi a posição Duna, desse mantenha 2 no pé, ajuste o altímetro na 0 no 2, informe estabilizado, final do procedimento EDS, sexo da pista na 0. Ok, eu passo pelo Voaduna, desce para 2000 com... e vai informar estabilizado no ILS, o Xenaro 6143. Gol 1645, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0, 1, 2. 4000, 1, 0, 1, 2, gol 645. Foi o Sierra do Leco, bizarro, rimar. Gente, Sierra do Leco. Pouso por conta em risco, reporte no solo. Botará no sol, Leco. Gente, frequência livre. Livre. Gol 966, solo aos 28, Ribeirão na 219. 211 com solo, gol 1966. escuta. Bruno 66, táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, utilizado, Bruno 66. Localizador Campo Avia, estacionar 61 no 43. Estacionar 61 no 43, passa a Duna, completo sinal de procedimento e agora chama de torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia para a torre, muito obrigado, bom trabalho, 61 no 43. Uno 645, décima tem a 2 no pé, ajuste o altímetro 0092, após pelo voo e Duna para interceptar o final de procedimento e forma estabilizada. Pelo, Duna reportada estabilizada no 645. Posto 90, vento 1, 90 graus, 079. Livre pouso 90, Xanar 614. Estabilizou o localizador, o gol 9645. Gol 645, peço final, chame tudo. 18, decimal 6 dúzia. 18,6, uma boa. Xené 6143, no solo. No solo 33, libera via Fox no 21 décima 1. Fox, 21, 6143. Salvador, boa noite, o Xené 6143, livrando a Fox na sua escuta. Xené 6143, táxi via Alfa. Alfa Juliette, portão 2. Autorizar táxi Alfa Juliette para o portão número 2, estacionário 6143. Norma 645, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, 079. Livre pouso, 645. Uso 2718, está autorizado Recife, 350 nível, via UP Zulu 17. A decolagem é da 10, saída Puca, transição Caju. O controle 120, o controle é 119, decimal 8, e o transponder é 5410. Correto, azul 27 noite, chame pushback, acionamento. Alô, Salvador, boa noite, 1645, livrou na sua escuta. Todo 645, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa antes da Juliette. Romana, Santa Juliette, 164. 645, o portão 07. 07, obrigado. Obrigado e chame táxi, 2718. Chame a 201, tá pronto pra cobre, Galeão? Autorizado, Galeão 360 nível, via UP Zulu 44 até Porto Seguro, UP November 857, Moço, decola da 10, saída Sanvo 1, transição Doclo, o controle 119 decima 8, transponder 5177. 360, Galeão. Correto, chame para o pushback assinamento, chame 6201. 2-0-1 está autorizado, chama para o táxi. Papão Lu, Juliadinho de Papá, aciona a edificação via chegada a MAN, desse mantém o 050, altímetro 0012. Da informação aqui, descendo por nível 050, identificou o Juliette de Papá, fazendo a chegada a MAN. Okay, stand by C clearance, go on 8669. Salvador, Azul. 278 para o táxi, 106215, São Gonçalo do Amarante. Ok, Azul 278, táxi à direita, ponto espera da 10, torre 186. E só uma curiosidade, quantas pessoas cabem nesse Embraer 190? 102 passageiros para a tripulação. Ok, ciente, boa viagem. Pátio Xané 6201, o táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 186, é a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 6201, a torre de 2800, Low 1869er, are you ready to copy? Ready to copy. Low 1869er, clear to Brasília, flight level 360. Via UP Zulu 17, departure from runway 10, right turn after takeoff. Departure is Arbor 1, and then Alpha. Departure frequency 119.8, and the scope hold 5421. Roger, we are clear to Brasilia, flight level 360 via upper Zulu 17. Takeoff runway 10, right turn after takeoff, Arbor 11. Arbor 1. Salvador, departure control 12, 119.8, and call code 5421. Ready back is correct, report for pushback and start up. Go 1869. Roger, call back. Casa 3718, decolar 252, chame controle 199 décima 8. Controle 119.8, bom fim de semana, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 2718, passa bem o pé na decolagem. Azul 2718, comunicado radar na decolagem, suba e mantém nível 350 via saída PUC. Sobe e mantém 350 via saída PUC, o Azul 2718. Xena 6201, autorizada a linha ali do colar. Xena 1100 grau 069. Clear for pushback and start up, report tax. Roger, 1869. Xena 6201, decolar 255, chame controle 199 decima 8. Controle 198, Xena 6201, boa. Salvador, boa noite, Xena 6201, salvo 1. Na 6201, no contato radar na decolagem, sobre manter nível 360 via saída salvo 1. Só para o 360 via saída salvo 1, na 6201. Xené 6201, quantidade válida? Beleza, Xené 6201. Pro de venda, Xené 6201, obrigado. Boa, 869, clear taxi via Apron 1, India, at holding point, runway 10, contact tower 118, decimal 6. Roger, taxi approved via Apron 1 and India, hold short runway 10, tower 118, decimal 6. Go 1869, thank you. Fala Salvador, boa noite, Estado 3897, gente da Whiskey, posição 5, autorização Guarulhos, 347. Está autorizado Guarulhos, 320, é o nível, via peso 10 até Taubaté. E a decolagem da 10, saída Sanvo 1, transição Motiva, o controle 119 decimal 8 e o transponder 5426. Autorizado Guarulhos, 320, Sanvo 1, Motiva, perdulo 10 até Taubaté. Controle 198, transponder 5426, 3897, está pronto para a posição. Tá correto, chame pushback acionamento 3897. Já tá pronto para push acionamento. 10, Juliette Avapá. Afirmo. E acionamento? Claro. Azul 27118, chama agora o centro Recife na frequência 26.85, alternamo 25.45. 2685, antena 2545, é o centro de Recife. Muito boa noite, obrigado. Sete autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Tower, good evening, go 1869, hold short runway 10, we are headed for takeoff. Go 1869, clear to line up and take off, runway 10, wind is 100 degrees, 07 left. Roger, clear to take off runway 10, 1869. Boa noite, Oceané 6259 para São Paulo 360. 259 está autorizado. Guarulhos, 360, o nível, via Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 10. A saída é Sanvo 1, transição Motiva. Controle 119.8. E o transponder 5427. Autorizado 360 na Pesulu 10, decola da 10. Na Salvo. Sanvo 1 Departure e a transição Motiva 1198 e no transponder 5427, o Xana 6259. Tá correto, chame 6259, chame pushback acionamento. Chama lá. Paulo Salvador, voo 2184 com a ISC, portão 4, autorização de tráfego por Fortaleza 390. Tente, voo 2184, tá autorizado Fortaleza, é, o nível é o 370, via Upezulu 19 até Bangu, após ser conforme o plano repetitivo. Decola da 10, saída Momo, transição Frote, controle 119.8 e o transponder 5433. Autorizado 370 para Fortaleza, seguiremos via 019 até Bangu e após conformação de voo, decolagem da 10, perfil Momo, transição em Frote, 198 é o controle, 5433, o transponder voo 2184. Correto, voo 2184, chame pushback e acionamento. Chama, Evo. Lionair, Bonnier, 02, contact now departure control, 119.8. 119.8, 1869. Salvador Departures, good evening, go 1869 out of 1500. Go 1869, with a contact departure, climb at level 360 via Arbor 1.